Sag. Anything else that's booked? Que é Kilo, que prossiga. 02 a bordo no geral 3, exatamente geral 3, para o acionamento. O VAC Kilo, seu plano está para as 11 horas. Na vencida há 6 minutos aqui, tem que ser feito um novo plano. O senhor foi apresentado uma DLA para as 12 horas. Isso, eu vou confirmar aqui. Guardando para acionamento, VAC Kilo. Autorizado, puxa, para táxi. O Mike Akian, que a DLA foi feito para as 13 horas, confirmando. É, vai ser necessário algum uma CHG em cima do horário, ok? Mike Akian, que foi feito uma CHG em Recife, alterando o horário para 12 horas do mês. Mas o horário que eu tenho aqui da DLA é para as 13. É, continua sendo para as 12, que foi feito em Recife? Sim. É, inicialmente foi feito uma DLA para as 13 e depois uma CHG em Recife para as 12, adiantando o plano das 13 para as 12 horas do mundo. É, ok. Eu vou entrar em contato com a IS e aguarda o Mike. Paulo B.O. Alfa Eco Fox, reduza para a velocidade de aproximação e efetue cheque para pouso. Alfa Eco Fox. Salvador, Ginebra 6225, decolado. Oceano 225, decolado, este é o controle. Contato radar após 2000, voa direto a leva. Após 2000, direto a leva, 6225. Alfa Eco Fox, meia dúzia de milhas para a cabeceira. Alfa Fox. Positivo, complete aproximação, chame a torre 1186, checando o trem. 1186, Alfa Fox, certo. Oceano 6311, vamos encurtar a trajetória, direto Duna 2000, câmbio. Duna 2000, 6311. Salvador, bom dia, Papá Romeu, Papá Alfa Quilo. Este é o controle, Salvador. Autorizado via chegada Mari, 1015. 1015 via Mari. Índia, o Tepapá, bom dia, vizinho. O Tepapá não pode ser. Ok, aguarda. Livre acionar, aguarda do translado. Tem aeronave em sentido oposto, indo 4-3 agora. Horas e 40 de alguma manhã, alterando o vídeo, não, autorizado táxi e a Índia, onde espera da música. 10 chama torre, 1862, que ligou no 015, 4299. Obrigado, tem a ponte da 10, quando lá chama torre, 186, com meio esquerda, sul, 4 torres, só torre. Oceano 63, ONO ONO, reduza para a velocidade de aproximação e efetue check para ponto. Porta no par 3. Solo Salvador, boa, 3304 da Chance, autorização Brasília. 3304 Brasília, 360, tá autorizado, VP Zulu no 7, decola a pista no 0, curva direita, saída da boa, elefa. Controle 2018, aciona 5535. No caso tenha condições, curva esquerda, Simbra, ILS autorizada, aguarde transferência, desça para 1700. Acima, Chico, transferindo para 1700, autorizado o procedimento, esquerda para 1500. 35, pode ser transponder, confirma na saída? Saída Arbó, após voar, leva, para intercitar o Rio. Arbó, transição, alerta, obrigado. America 239 control, insert in altimeter 1015, look clear into 8000, among arrival at runway 10. 1015, Oceano 6311, na final para pouso, chega o trem, chame a torre. 1186, Oceano 6311. Informação. O número 60 ao controle, autorizado via mar e ajuste 1015. 1015 via mar, gol. O número 60. Acho que 221 na guarda-copa. O Papatango Índia, Delta Papá, autorizado o taxiamento. Reporta na saída para 3. O Giletano Zulu, Petrolina, uma centena, decola a pista no zero, curva esquerda, sai da bomba, voz direto, controle em 20 decimal 8, aciona 5504. Autorizado, puxa a porta no táxi. Camarada. Mike, aqui eu tô tentando aqui localizar seu plano junto com a DLA, junto com o Recife, Centro Recife, guardando só a copa, ok? Eu tô em contato com a IF Recife e foi enviado o CHG para a IF. Poderia confirmar na IF que a CHG já deve estar. Tango, taxia via parte 1, numa deposição de traje 612. O Índia Delta Papá, solo. Tango Índia Delta Papá, solo. Confirma a posição atual. Ok, inicia o táxi, mantém no través da posição 08, tem outra aeronave pra taxiar até o pátio 3, que provavelmente vai prosseguir posição no 0, ok? Então taxia até o través 08. O TRIP 5221 no vamos pra cópia. Escudo 2-1, vitória da conquista, decola pistão no zero, curva à direita, saída arma após direto, nível 200, controle em 20.8, aciona 5544. 238, reduce our speed to 220 knots. Was that for Magnum 239 or so? Reduce our speed to 220 knots, number 320. Okay, 220 knots on the speed of Magnum 239. 1160. Proceed. Para sequenciamento, voe a posição Duna em forma estabilizada. Para sequenciamento, está presente voando o Duna, reportará estabilizado. Voo 1160. Papa Alfa Kilo. Proceda. Voo Duna, de forma estabilizada. Duna, informarei estabilizado. 2, taxi CVA Índia, ponte para Dona 02-8612, que legal, 0015. Ponte de espera da 10 Índia, que é 1422, Alfa Tango Tango, após o avião que ingressa para o 4-3. Seu papá aguarda o Sérgio na 402 ingressar no 4-3. Após o livro da segue Pati 1 no Lima, Máquina, Porto Quebec. Desde o 1 no taxi CVA Alfa, importante da Juliette. Alfa, importante. O Magic Camp solo. Ah, escuta, prossiga. Cena 6225, chama o seu Recife agora na frequência 1251, alterna 1-3325. 251-3325, 6225. Bom dia, Otan 3663. Otan 3663, bom dia, Guarulhos, 340, VP Zulu no 0. Decola pista no 0, curva direita, saída da Eule da Bridge. Controle 120.8, aciona 5541. Pode repetir para o Otan 3663? Afirmo, Guarulhos, 340, autorizado, VP Zulu no 0. Decola pista no 0, curva direita, saída da Eule da Bridge. Controle 120.8, aciona 5541, TAN 3663. 40 na saída da EL, azul 4299. EL, Leda, Bridge. Controle opera 1208 e o transponder 5541, TAN 3663. O protegimento está correto, é ponto push. Vai chamar, TAN 3663. O Oceano 6311 vai tentar a nave saindo do Pato 3, para ingressar no Pato 1, cedendo passagem mesmo, após prosseguir Juliette, portal 05. Tanger é autorizado na centena, decola pista no zero com esquerda, saída Momo após DCT. Controle em 20.8, acena 5505. Livre acionar, aguardando cópia, Mike Kank. Está livre o acionamento, vai aguardar a cópia, Mike Kank. Paulo, o que está falando? Muito bom, Mike. Fima? É porta da Quebec, Índia do Papá. Confirmando 4-5, destino. Salvador, 3304 tratando 04, puxa back estacionamento. 304, autorizado, puxa back. Autorizado, reportaremos aí. Salvador, bom dia, CNR 6312. CNR 6312, contato radar, submeteu o nível 350, né? Aí na PUCA. CNR 350, pode voar direto para PUCA, né, presidente? Obrigado, vá PUCA. Direto PUCA, 6312. Estabilizado, Papa Alfa Kilo. Papa Alfa Kilo, passa Duna, completa o final do procedimento, chame Torre Salvador na frequência 118.12. 18.12, Alfa Kilo. Vida a bordo, do seu Elestra, 1208, a frequência do controle, 5542 no transponder, então 3859. Volta para o posto 3859. Toma para o posto 3859. Papá autorizado cruzar a pista 17 no corre 45 frequência. O Mike Recuiante está acionado, aguardando a autorização. Fale por gentileza, o Mike Recuiante. Okay, descend to 2,000 feet now, American 239, I will call you established on the localizer. Uno 1160, completa a redução para 1970 nós. Já está reduzindo, 1170. Sente. Chegou o 960. Sente, completa a redução para aproximação, chame torre na frequência 118.12. 239 is due to the speed is 170 knots. 170 knots on the speed of American 239. Tem 3304, autorizado até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera pronto, chama a torre 108.6, altímetro 1095, bom voo. 15, limitado via Índia, ponto de espera 18.6, obrigado, bom dia. 4299, chame Centro Recife na frequência 1251, alterno 3325. 251-3325, azul 4299, obrigado, bom dia. American 239 is on the localizer. Roger, reduce our speed to approach and contact now tower 118.6. 118.6, reduce the final approach speed, American 239. Cópia. Na escuta, prossiga. Papatango MEC 500, Salvador, Belo Horizonte, Sierra Bravo, Bravo Hotel, o nível autorizado 100, decolado 10, primeira curva à direita, corrigindo, decolado 17, primeira curva à direita, precisa sair de Coral, até Ilhéus, após Ilhéus, direto a Arubi, após DCT. 0263, eu transpondo o controle 120, décima 8, Papatango MEC Eco Yankee. Autorizado Belo Horizonte, uma centena, decola da 17, curva direita, Coral, Ilhéus, Arubi, 0263 no transponder, o controle 1208, Mike Eco Yankee. Só confirmando, decola com curva direita, perfil da saída Coral. Decola da 17 com curva direita no perfil da saída Coral, Mike Eco Yankee. Confirme o pátio que se encontra? Está no pátio 3 acionado. Sente pátio 3, então decola da 10. Afirmativo. 0, acione a identificação. Desça e mantenha o nível 050, chegada a Mari. Oi Mari, para te acertar a chegada a Mari. 050, Mari, já. Informando pelo BEA Autonomia, por gentileza. Cliente, vai reportando para a integração Mari. Você volta com 02 a bordo, 5 horas de autonomia, mais que a cliente. Sente. Papá Romeu, Papá Alfa, Kilo, Táxi Via Alfa, Porto Enzo, Táxi Via Juliette, confirme o pátio destino. A gente... porém não sabe o qual dos pátios da aviação geral. Sente. Solo Salvador, tempo 5221, puxa acionamento. 522 na guarda, por gentileza. Solo Salvador, eu vou 1160. Gol 1160, ele veio, chamou o táxi via Alfa, reportando o táxi Juliette. Alfa, reportando o Juliette, gol 1160. 2545-24463, Anadir. 134.5 a secundária. 34, obrigado. Papai, isso aqui tem previsão para nova decolagem? Papatango MEC Eco Yankee, táxi autorizado em frente, Índia, no ponto de espera como número 2, mantém a posição e chama a torre. 108612, o time 3095, bom voo. Pela Índia, na escuta, o mais é 518612. Tiro Whisky, Charlie Whisky. A pessoa está mantendo no 1500 pés? Ok, eu não tenho tráfego para informá-lo no setor. O senhor está no espaço aéreo Golfo, o senhor tem frequência livre 1, 2, 3, 4, 5 para coordenação. O senhor irá retornar esta frequência quando estiver no corredor Caixa Pregos, 20 milhas de Salvador, passando através de Veracruz. Primo. Se encontra lotado, está solicitando outro pátio, é isso? Pátio 5 chama a torre em 1.12, o mesmo horário de taxiar. Salvador 3522. Salvador 3522. 5221 aguarde, por gentileza. 0-1 um solo, é isso? Aguarde coordenação com o Ferro. Solo está 3663, puxa acionamento, área remota. Aguarde, está 3663. A 3, puxa. O 3522 anos também, puxa acionamento na remota, 3 até 94. Alfa Kilo, o Infraero acabou de informar o pátio 4, então ingressa via Juliette, contorno o pátio principal, reporta Taxi Lima. Tem conhecimento do aeródromo? Quatro é lá do outro lado. Tem conhecimento? Coisa auxilia aqui. 5221, agora sim, autorizado no pátio 3, não foi autorizado anteriormente devido ao aeronave que talvez se dirigisse a esse pátio, ok? Pátio 3 inicia aguardando, reportando táxi, 5221 da TRIP. Tá, ciente, 5221, iniciando o push, chama pro táxi, obrigado. O Gol no 160, Gol no 160, ingresso a Juliette 62, portão. Juliette 612, Gol 1160. Então, 3663, o número 2 no pátio 3, aguarda. Guardado. Alfa Tango Tango, reposto quando pronto para o táxi. Alfa Kilo, devido a esse setor em obras, vai contornar, ok? A Yellow Line e reportar na Taxi Lima. É só contornar o terminal do passageiro aí, os gates. Ground Bunch American 239er is clearing 10 for stand 11. America 239er, text to ahead via taxiway Alpha, hold before Juliet. Okay, Alpha, hold short Juliet, American 239er. Aqui é com o Delta confirmando a atenção, Manati. Okay. Mike Eco Delta, Salvador, Manati, 1000 pés, altitude, decolado 17, primeira curva direita, corredor Axé, 0125 é o transponder e o controle 120.8, Mike Eco Delta. Autorizado, voo no 630, desça e mantenha 2000 pés, ajuste o altímetro 1015 e fomos estabilizados. 2000 pés, voo no 630. Sente o Mike Eco Delta. 208.6, pressionamento táxi, pátio 4, bom voo. Ativo, papai Alfa Kilo, ingressa Lima, após primeira direita, taxiway Mike, e reporte no ponto médio da Mike. Controle Salvador, bom dia, o TAN 3304 no perfil da Arbor, Elefa. TAN 3304, contato radar, na decolagem, sube e mantenha o 360, saída da Arbor. 360, está cruzando 1610, solicita quando possível pro de Elefa. Mantém o perfil da saída, tem 09 se aproximando pela chegada Mari. Salvador, TIP 5221, eu pago o táxi, está com 4 horas, alterna Salvador, 36 a bordo. TIP 5221, autorizado até o ponto de espera da 10, via Pátio 1 e Taxi Índia. No ponto de espera, chama a torre 108.612, altímetro 10.15, bom voo. Jack Livitar, está até o ponto de espera da 10, 10.15, chama a torre 118.6, no ponto de espera, TIP 5221. Papá Romeu, papá, Alfa Kilo. Ingressa à primeira esquerda, taxiway Quebec, mantém a posição no ponto de espera da Quebec, chama a torre 198 decimal 612. Assim, mantendo a posição no ponto de espera, será instruído pela torre até o passo 4. Trabalho para 3, Juliette Tango Zulu, reporte táxi. TAN 3663, pátio 3, quadrante aqui pessoal, reporte táxi. Iniciou o pushback, reporte táxi. Vai chamar para o táxi, TAN 3663. Mustang Zulu, ingresso a pátio principal, pátio ONU, via Taxiway India até o ponto de espera 10. Um ponto de espera pronto, torre 108, 62, o time entrou no 0, não sei como voo. Controle Salvador, bom dia, Papa Tango, Mike, é Cunhante na perfil da Coral. Mike, é Cunhante, troca o seu transponder para 5563, contato radar estabelecido na decolagem, submantendo em voo no 00, saída Coral. Ah, 5563 acionado, o senhor autoriza para o direto Coral, é presente? Autorizado. Autorizado, todo Coral, grato senhor, Mike, é Cunhante. Ok, estacionado, transponder 0250510. O ajuste de altímetro no 0 no 5. É Papatango Rio Golf Kilo Golf, confere? Afirmo, Papá Romeu Golf Kilo Golf, 0195 no transponder. 0250 no transponder, né? Confere? Afirmo 0250, Papá Romeu Golf Kilo Golf. Ok, o Golf Kilo Golf com chame em Torre Salvador na frequência 118.62. 118.6. Esse é o ponto de espera da pista no 0. No ponto de espera pronto, 118.62. O time entrou no 0, no 5. Alfa Tango Tango. Táxi via Índia, o Alfa Tango Tango. Charlie Luiz, prossiga. Estou em contato com o radar com a aeronave. O senhor ainda permanece no espaço aéreo Golf e não irá ingressar no espaço aéreo controlado. Portanto, mantenha-se em regra de voo visual e confirme só o estimado de pouso em CA9 no Juliette Delta. 300 Santos Dumont, confirme o pátio, a pista que decola, o X-Way Lima Sierra. Se é livre, 12345, não tem um tráfego informado. Minutinho, cópia, por gentileza. Contra o coordeno com o centro Recife. Silsan 3663, 109 a bordo, 4 horas, alterna ao galhão. 1630, ciente. O plato final, chame torre na frequência 118, decimal 62. 62, agora aqui ó, 2 milhas pro externo, urubu à esquerda, ok? Ciente, 1630, será reportado. 09, 4 horas, galhão. Gente, após para ingresso no pátio ONU. Vai estar lá. Salvador, muito bom dia, 63, o nono, ciente da Juliette. Amiguete número 5, autorização Guarulhos, 340. Tem um 360 pré-aprovado, aceita o 63 nono? Com certeza, é possível. Chené 63 no ONU, Salvador Guarulhos, autorizado, livre voo 360 para Guarulhos. Decolada 1-0, primeira curva direita. Terceira saída da El, Leda após Leda, vou direto posição Bridge, onde intercepta a rota Pesulou 1-0 até Smap. Após direto a Wake, após direto Maricá, posso conforme rota do plano. 5560 no transponder, o controle 120, decimal 8. O Oceania 6319. Só informando após Maricá, Pesulou 44. Tá, 3304, boa. Gente. Por gentileza, passar a rota completa para nós, porque a gente tem uma rota diferente. Qual rota que o senhor tem, por gentileza? Tem o Block, o Zulu no 0, Bridge, o Zulu no 6, BHZ, Triv e Top. O senhor sabe me informar se o senhor acompanha fez alguma CHG? Não sei informar, posso verificar, senhor. Por gentileza, porque a rota que eu tenho é essa. Inclusive, eu tô checando aqui no repetitivo, um minuto, por gentileza. É, no repetitivo, pelo que eu me lembro, é essa rota e pelo que tava no nosso era também, não sei se pode ser novo. Para ingresso no pátio, tá 3663. Tá 3663, táxi em frente, Índia, no ponto de espera da 1-0. Pronto, chama a torre, 108.6, altímetro 1-0, no 5, bom voo. Cadê o ingresso na Índia, 18.6. 18.6, o altímetro marca no 095. Bom voo. 18.6, 1.095. Boa, Arbor. 5.2.2.1. Papai, o meu Lima confirma o tipo da aeronave? E fala quando final para pouso o meu Lima. Está em contato com o Centro Recife. Então, opa, matando mais e é ruim. Mike e Eco Yankee, prossigamos. Então, o senhor poderia coordenar com o controle de Deus, com a possibilidade após o seu terminal, proa de Arubis, o Baron Mike e Eco Yankee? Certo, aguardo. Que escuta. Bruno 621, sua indicação chegada bom, se desse mantém a 4 mil pés de ajuste, altímetro 1015. 4 mil, 1015. Você pode ter a velocidade para o voo 621? Velocidade a seu critério, Bruno 621. Mike Aquianque. Tá com escuta, senhor. Manda a posição Aruba e fica dentro da terminal de Elos? Não, não, não. É fora. É, porque a gente passaria na vertical de Elos para depois ir para o Aruba. Aí a gente passaria à direita de Elos. Mas aqui é. Certo, na escuta. Salvador 3259, para fugir do estacionamento, desliguei 203. 3259, aguarda. Aguarde. Luno 630, táxi via Alfa Juliette 04, portão. Alfa Juliette 04, boa. Salve, Alfa 6319. Prossiga 6319. Ah, o senhor poderia autorizar a rota que o senhor tem aí? A gente copia. Afirma, inclusive cheguei com o Centro Recife, é a mesma rota que o órgão tem do senhor, é a que eu tenho, e é que foi pago cópia, pode ser o plano para cópia novamente? Pronto, prossiga. Oceania 631, Salvador Guarulhos, autorizado em voo 360, decola 1-0, primeira curva direita, perfil da saída da Euleba, após Leda autorizado posição Bridge, onde intercepta a rota Pesulu 1-0 até posição Smap, após DCT Awake, Alpha, Whisk, Alpha, Kilo Echo. Pós-direto Maricá, pós up Zulu 44. 5560 no transponder, controle 120, décima 8, Oxenema 6319. Manaca 6, 10, 7. Gente, está autorizado Guarulhos 360, decola 1-0, curva direita, da El, Leda, direto Bridge, Smap, para up Zulu 1-0. Correção, Bridge, up Zulu 1-0, Smap, Away. Maricá, Upper Zulu 44, 5560 Transponder, 1208 controle, 6319. Cotejamento correto, 05 portão, reposicando ponto, pressionamento pushback 6319 do Oceané. Chamará, ou 6319. Golf, 1 minuto, por gentileza. Tan 3859, coordenação equipe solo, após o bang da Gol. Finalizar o estacionamento à sua esquerda no 04 e inicia no 03, reportando o táxi. Após o bang, inicia, reporta para o táxi, Tan 3859. Golf Kilo, Golf prossiga. Autorizado pela torre de controle, tem condições de decolar com o Pro Norte? Golf Kilo Golf, Salvador para ser a Índia, Eco Índia, 500 pés, decolada do Pátio 4, com autorizado pela torre de controle de Salvador com o Pro Norte, 01 no 2 do transponder, o controle 120.8. Manda colagem, sube e mantém o nível 100, saída mão. Subir e manter nível 100, saída mão. Confirme se o Tanzulu está livre da restrição. Negativo, mantém a restrição da carta. Juliette Tanzulu tem aeronaves aproximando pela chegada a ponto. Vai manter, Juliette Tanzulu. Afirmativo, Corrigindo, X-Ray Lima Serra. Já entrei em contato com o Centro Recife, o mesmo ainda não tinha recebido seu plano. Também acabei de verificar no sistema que foi feito uma DLA para as 12h30, Zulu. Porém, já adianto que estou conseguindo tentar o máximo agilizar com o centro para obter sua autorização. Sente. Centro, centro não, Oswaldo, 6319. 6319, prossiga. Seguinte, amigo, conforme contato da companhia aqui, o DOV informou que foi efetuado uma CHG para a rota que a gente tem na navegação aqui. A gente já copiou, está inserindo a rota que o senhor autorizou. Se chegar a CHG aí e tiver tempo hábil para reautorizar a rota da navegação, a gente copia, senão a gente decola com essa mesmo que o senhor autorizou. Sim, te aguardo, minha 13, não estou checando aqui junto com o Centro Recife. Obrigado. Transponder, Golf Kilo Golf. 01112. Golf Kilo Golf prosseguindo para a Serra Índia Eco Índia. Serra Índia Eco Índia inicialmente para o norte. Gente, atento, temos tráfego do Papá Romeu Lima também prosseguindo para o mesmo destino. Papá Romeu Lima ciente, para atento do Golf. Controle o Alfa Tango Tango, eu coloco os anos 600, vai sair na bomba. Alfa Tango Tango, contato radar na decolagem, sube mantendo nível 100, sair da bomba. Uma centena na bomba, pronto, Alfa Tango Tango. Trip 5414, informa no portal de descida, voando a posição Mare. Voltaremos de gás descido, voando direto ao Mare. Trip 5414. Controle, bom dia, Ocean 6250. Solo 6309, retornando. Prossiga 6309. Desculpa incomodar, tá, após Maricá, é Upper Zulu 44 ou Upper Whiskey 44, confirma por gentileza. Upper Zulu 44. Negativo, Ocean 6250, mantém o perfil da chegada. Salvador, 3859 via Índia no ponto de espera 2806, altímetro 1015, bom voo. 6250, redução para 250 nós. O tráfego que precede é o Alfa Tango 72. Controle, Golf Kilo Golf para pouso no Serra Índia, com Índia já visual. Golf Kilo Golf, frequência livre. Livre, boa. Jet Tango Zulu mantendo 3.000 pés. Tá mantendo 3.000, Tango Zulu. Afirmativo, informa o tráfego na posição de 2 horas, 20 milhas rumo sudoeste, passando 90 em descida ao 40, é o Boeing 737-800. Tá ciente do tráfego, Tango Zulu? Controle Salvador, tipo 5-2-2 zona. Prossiga. Solicita comando nível final, nível 160. Tente, submantém inicialmente nível 160 e aguarde a autorização. 5-2-2-1 no Matega, Latijão 160. Gol no 621. Prossiga. Informa o tráfego na posição de 10 horas, 15 milhas, rumo noroeste, mantendo 3.000 pés, tipo da aeronave Charlie 402. O gol no 621, tá aqui. 5221, reautorizado nível final 160. Ciente, autorizado nível 160, 521. É possível, senhor, após a voar direto conquista? No ideal, dá presente. Soro SAN-3663. SAN-3663, contato radar, nada, colagem, submantém nível 340, saída da EL. 340 da EL, pode voar direto da EL? Autorizado, vá, direto da Elton, 3063. Direto da Elton, 3063. É... solicitação, senhor, é acordo que é requisito 001 de conquista da presença, se possível. Sim, mas o senhor teria condições de informar a proa dela, tomaria da presente posição? Seria proa 284. 284, está autorizado. 5221, vitória da conquista, proa 284. Curva na direita, na 284. 284, 5221. Beleza. Romeu Lima, não para pouso, RG2. Romeu Lima, frequência livre, 12345. Autorizado, o Mike Yankee, ao controle ele não autorizou, direto Arubi. Tá passando 055, 621. Quer retirar, descer até 4 mil pés. Temos tráfego passando pelo senhor a 3 mil pés. Devido a alguma falha no sistema, entrei em contato com a Celeste aqui que tem o seu plano IADLA e pedi para que ele retransmitisse para que o centro recebesse se pudesse ser feita a autorização. Descer para 2 mil pés e reportar estabilizado o final do procedimento. Gol no 621. Parceiro 2 mil, obrigado. Pessoal! Me sentei recebido o plano. Tango Zulu, está autorizado a ascensão nível 100. Autorizado a ascensão nível 100, Tango Zulu. Afirmativo, vou direto ao destino. Jet Tango Zulu. Tango direto ao destino, nível 100, direto ao destino. 5414, desça para 2000 pés, ajuste altímetro 10015, informa o final do procedimento ILS, atrui pista no zero. CD autorizado para 2000015, ILS, procedimento pista no 10. Mike Eco Delta. Controle cordial, bom dia, está 3859. 3859, contato radar, nada colagem, submantendo nível 360, saída da arma. Contato radar, 360, subida a arma, 3859. Estabilizado, ele é F621. Cente, gol no 621, passa a posição duna, completo sinal, chame torre na frequência 118, decimal 6 dúzia. 18, 6 dúzia, gol no 621. O tango está autorizado nível 100. Subindo agora para o 99, o filme é a proa ideal para o Terra Novembro, Índia Charlie, o Alfa Tango Tango. 317, quase 700. Seguindo a descida, 6250. Autorizado, descida até 3000 pés, 6250. Afirmativo, está liberada a restrição de velocidade de impacto e o nível? Velocidade é seu critério. É. Nível também. 6319. 317 é pro ideal, seria 7, o Alfa Tango Tango voando direto. Voando direto. Direto Tango Zulu, confirma estimado de pouso, Petrolina. 1-4-1-0. Gente, Alfa Tango Tango estimado de pouso. 1-3-0. Gente. 5-2-2-1. 5221, na escuta, prossiga. Chame agora o centro Recife, na frequência 1260, alterno 288. Centro 260, 1288, Pipe, 5221. Chame centro Recife na frequência 1251, alterna 13325. É 3363. Só está chamando 3663? É 3363, chame centro na frequência 1251, alterna 13325. Olha, o senhor está chamando o TAN 3363 ou 3663? TAN 3363, TAN 3363 na sede da EL. Ah, é o 3663, não é isso não? Ok, 3663 na sede da EL, está acionado 5541, confere? Confere. 1251, alterna no 3325. Então, 3663 vai chamar 1251, 3325, bom dia. 1-3-3-2, já firme. 5-4-1-4. Gente, passa a duna, completa o sinal do procedimento, chame torre na frequência 1-1-8, decimal 6-12. 2-6. Será 6250, desce para 2000 pés. Ajuste altímetro 1095 e forma estabilizado, Janeiro. 2000, autorizado ADS, Ocean, 6250. Controle Salvador, muito bom dia, Otan 32296. Entrei em contato com o centro e solicitei a possibilidade dele pagar autorização com um código indiscreto, porém o mesmo não autorizou e está checando junto com os setores responsáveis em Recife. Apita 3896. 3896, obrigado. Compreendo o fato é que Selima Serra será reportado aqui, solicito que faça o mesmo, ok? Mike Ecoyankee, chame serviço radar terminado, passando a posição coral, mantém o nível de voo 100, chame o controle Ilhéus na frequência no 20, décima 1. Para o táxi, Ocean Air 6311 com 137, 5 horas, alterna Galeão. 6-1-1, autorizado via Índia, no ponto de espera, chama 2-806, altímetro 1-0-1-5, bom voo. Quando a ponte espera chama 26631. Paulo, Salvador, bom dia, 621 da Gol, Nigrosa. Gol 621, táxi via Alfa, reportar o táxi Juliette. Alfa, vai reportar isso da Juliette, 621. Realizador Campo Avista, 6250. Passa a duna, completo final, é reduz a aproximação e chame torre. 1-1-8, decimal 6-12. Reduzindo 18-6-12, um bom dia, bom trabalho. Boa. 6-2-1. São 3859. Prossiga. Chame o centro Recife na frequência no 260, alterno no 288. 3859 com Recife, 260, 288, bom trabalho. Ó.